pintado no rosto. Um grande desgosto na vida passei, meu peito ferido, sofrendo calado, pois fui machucado por quem tanto amei. Vivi muitos anos com ela a meu lado, hoje estou magoado, motivo eu sei. Ao longo da vida, igual a Jesus, apesar da cruz eu sempre carreguei. Sempre respeitar o nosso casamento. Eu não fui sincero, rompi minha jura. Esta criatura que nesse momento uniu-se a mim com todo fervor, dando seu amor, fez um juramento. E hoje na lama eu vivo perdido, sempre esquecido neste sofrimento. Iguais, porque nunca mais eu serei sincero. Morrerei sozinho sem ter um abrigo. Viver não consigo, pois é o que eu quero. Chegando o meu dia, daqui vou partir. Não vou resistir, minha hora espero. Esta cruz pesada não quis carregar, eu vivo a deitar numa cama de ferro.